Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vovó. Agora, pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, você passa a ouvir, ou melhor, vocês passam a ouvir, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Para que todos possam reativar a memória na era de ouro do rádio. Mas, nesta manhã de domingo, nosso negócio, a pedido é música. Esta missiva vem da cidade de Ribeirão Bonito, que também amanhece ao som de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, e quem nos escreve de Ribeirão Bonito, vizinho município aqui de São Carlos, é o senhor Roberto Mendes Pereira, pela vez primeira conosco, e ele gostaria de ouvir do Roberto Paica, em arranjo do maestro Nelsinho, e Ivon Cury dando um show de interpretação nesta composição, A Nega é Minha. Alvaringue e Ranchinhos Impagáveis. Alvaringue e Ranchinho, que cantavam na Rádio Nacional e também na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Alvaringa e Ranchinho do Alvaringa, Carreiro Bom, que pérola da música regional. Ainda para ele, que reside em Ribeirão Bonito, o senhor Roberto Mendes Pereira, conosco nesta manhã, ele selecionou para si, para os nossos ouvintes, do Irian Gil, Gêmeos Vocalistas, excelente conjunto vocal da Nacional do Rio, nesta melodia que foi sucesso, Cachimbão. Epa! Tira a mão de... Não, essa não! Tira a mão dessa prateleira, larga o osso! Essa marronzinha eu ajeitei pra mim! Isso aí tem dono, não! Tá comigo e ninguém põe a mão. Olha a consideração, que a nega é minha, ninguém põe a mão. Passa fora, gavião. Tá comigo, que folga, tu te meter a besta. Olha com ela? Consideração, é. Que a nega é minha, ninguém põe a mão. Tu não me conhece. Passa fora, gavião. Do tapa, do soco, capoeira. Indóido e brigo a noite inteira. Quando a nega era feia, ninguém nunca deu valor. Agora eu ajeitei a preta, todo mundo butucou. Mas já falei, tá comigo, ninguém põe a mão. Olha a consideração, que a nega é minha, ninguém põe a mão. Passa fora, gavião. Tá comigo, ninguém põe a mão. Não vai te machucar, hein? Consideração, que a nega é minha, ninguém vai entrar numa fria. Passa fora, gavião. A nega pisava todo torto, era magrela, era mesmo um esqueleto. Levei pro barraco, dei-lhe conforto, era mais fina, mais reta que um espeto. A neguinha era João, agora tá de cabelo bom. Mas já falei, tá comigo, ninguém põe a mão. É isso aí, a mão, galera. Que a nega é minha, ninguém põe a mão. Passa fora, gavião. Tá comigo, ninguém põe a mão. Olha a consideração, sou bravo, minha amiga é minha, ninguém põe a mão. Não te meta. Passa fora, gavião. A crioula era banguela, dei dentadura pra ela. Quando a nega era feia, ninguém nunca deu valor. Agora eu ajeitei a preta, todo mundo butucou. Mas já falei, tá comigo, ninguém põe a mão. Olha a consideração, mama, minha nega é minha, ninguém põe a mão. Passa fora, gavião. Tá comigo, ninguém põe a mão. Vou te livrar olha de confusão, hein? Vambora, Tatinha. Ninguém põe a mão. Piora, sai daí. Passa fora, gavião. Tá vai comigo, de ninguém põe a mão. Olha a consideração. Que a nega é minha, ninguém põe a mão. Passa fora, gavião. é o carreiro da fazenda. Boi tá no pasto e o carreiro tá na venda. Carreiro bom é o carreiro da fazenda. Boi tá no pasto e o carreiro tá na venda. Tenho três juntas, todas três emparelhado. Amarelinho, beija-flor e o cartado. O boqueirão, o pinta firme e o atrevido. É a garantia do carreiro aborrecido. Carreiro bom é o carreiro da fazenda. Boi tá no pasto e o carreiro tá na venda. Carreiro bom é o carreiro da fazenda. Boi tá no pasto e o carreiro tá na venda. Carreiro da fazenda, boi tá no pasto e o carreiro tá na venda. Carreiro bom é o carreiro da fazenda, boi tá no pasto e o carreiro tá na venda. Meu carro é o primeiro do sertão, a cheta é forte de Braúna é o cocão. Vivo cantando no meu carro cantador, todo meu sonho sou gritando beija-flor. Carreiro bom é o carreiro da fazenda. Boi tá no pasto e o carreiro tá na venda. Carreiro bom é o carreiro da fazenda. Boi tá no pasto e o carreiro tá na venda. Quem olha assim não diz que esse caboclo é o mais feliz dos caboclos do sertão. Pois ele tem uma cabocla até bonita, que anda sempre toda enfeitada de fita. No sertão só quem não vê não diz que esse caboclo é um caboclo bem feliz. Sertão, só quem não vê não diz que esse caboclo é um caboclo bem feliz. Pendurado na boca um cachimbo, um chapéu de palha e pés no chão. Quem olha assim não diz que esse caboclo é o mais feliz dos caboclos do sertão. Pendurado na boca um cachimbo, um chapéu de palha, pés no chão. Quem olha assim não diz que esse caboclo é o mais feliz dos caboclos do sertão. Pendurado na boca um cachimbo, um chapéu de palha e pés no chão. Quem olha assim não diz que esse caboclo é o mais feliz dos caboclos do sertão. Pendurado na boca um cachimbo, um chapéu de palha e pés no chão. Quem olha assim não diz que esse caboclo é o mais feliz dos caboclos do sertão. Você não ouve uma música qualquer, nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música é a saudade. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Vamos atender ele que reside em Ribeirão Preto, a capital nacional do chope.

da viola. Só ela mesma que me consola. Chorei, choro nesta viola. Só ela mesma que me consola. Adeus, adeus, coração mimoso, delicadeza, rosto formoso. Adeus, adeus, coração mimoso, delicadeza e rosto formoso. Gente ouvinte, mande uma cartinha para nós e participe desta pedida. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Ou por e-mail, o nosso e-mail para que você solicite músicas. O nosso e-mail é este, uspfm@sc.usp.br. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta, em nosso coreto imaginário, estarão Luiz Lua Gonzaga, Conjunto Coisas Nossas e Jorge Veveigas.